das cenas de novela, amor banalizado. Preconceito. Só quero um amor de fato consumado, que eu viva pra valer neste tempo conturbado. Eu quero um amor gerado no espírito, amor que vem de Deus, amor incorruptível. Esse é o verdade.